pensar. Não há quem guarde o tempo a passar. Anda que eu te espero. És tu quem quero para me encontrar. Anda que se faz tarde. Não há quem guarde o tempo a passar. Anda que eu te espero. És tu quem quero para me encontrar. De cantar a saudade. Se a saudade é minha oração, nem a podia esconder no que trago por dizer. Se a saudade és tu em meu coração. Quem guarda o tempo a passar. Anda que eu te espero. És tu quem quero para me encontrar. Anda que se faz tarde. Não há quem guarda o tempo a passar. Anda que eu te espero. És tu quem quero para me encontrar. Para me encontrar.